Uma cerimónia para uma instituição que na Gafanha é centenária é um marco para o Conselho. Sim, a Câmara está como normalmente está e gosta de estar. De facto, esta é uma associação muito especial, não só pela longa história que tem, é a associação mais antiga do município de Ílhavo, e ao mesmo tempo é uma associação que lida diariamente com muita gente e muitos jovens. Aliás, hoje é um gosto muito grande para mim, que acompanho a banda há muitos anos, olhar para este palco e ver que a faixa etária é muito baixa, vemos muitos jovens e, portanto, é um gosto redobrado também por causa disso. Por um lado, olhando ao passado da banda, por outro lado, olhando ao futuro, porque se estes jovens todos vingarem, como seguramente irão vingar, temos banda para muitos anos, isso para mim deixa-me muito satisfeito. E a prova disso é que entram novos músicos na banda. Tem havido, nas nossas duas bandas do município, tem havido esse cuidado de haver sempre esta renovação da equipa, digamos assim, e aos mais antigos juntam sempre novos. E julgo que também é neste equilíbrio entre os novos e os mais antigos que se fazem as boas bandas, e as duas nossas bandas têm sabido fazer isso, e eu julgo que por aqui podemos dizer hoje com toda a certeza que vamos ter banda por muitos anos. Isso a mim deixa-me naturalmente, como eu disse há pouco, muito satisfeito. Podemos dizer que a cultura ilha está viva e as associações dão um forte incremento a isso. Sim, as bandas filarmónicas são muito importantes. Aliás, não há nenhuma terra que não tenha uma banda filarmónica, ou duas ou três. Acho que isso é um sinal que este é um tipo de atividade muito importante. Estas bandas guardam muito da memória da terra, mas também guardam muito da alegria dessa mesma terra. E ter no nosso município duas bandas e ver que estas bandas filarmónicas têm que saber também renovar-se, têm sabido procurar repertórios mais atuais, e vemos também a assistir ao concerto das bandas, gente cada vez mais jovem, julgo que é um sinal muito importante. E, portanto, o estar aqui hoje é para mim uma alegria muito grande, uma satisfação pessoal estar aqui a ser este espetáculo, mas também, enquanto vereador, é o sentimento que vale a pena nós apostarmos, vale a pena nós sermos parceiros das nossas bandas, porque elas aproveitam muito bem esse apoio e dão aquilo que fazem, o que sabem fazer melhor, que é formar jovens, dar-lhes uma ocupação dos tempos livres muito saudável, e depois também dar às pessoas que estão a assistir uma tarde de grande música.